Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais agradecemos o prestígio, a grande audiência daqueles que nos prestigiam aqui nas noites durante a semana, sempre às 9 horas da noite. O programa Lux Esotérica usa essa hora masculina, caros ouvintes, que é toda a hora ímpar, especialmente a nona hora da noite, para darmos início aqui ao nosso estudo, continuando com vocês, ouvintes, o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível. E no dia de hoje, caros ouvintes, nós vamos dar, de certa forma, a continuidade daquele estudo que nós tivemos aqui ontem, quando nós trouxemos para vocês uma palestra que nós proferimos sobre o taoísmo, esta filosofia religiosa do Oriente, que vocês vão perceber, caros ouvintes, que é muito importante para nós entrarmos, como nós vamos fazer no dia de hoje, a estudar realmente o ocultismo mais técnico, conhecimentos relacionados à fisiologia oculta, à conformação dos corpos sutis, invisíveis do ser humano. E nós vamos usar para isso, caros ouvintes, os textos que estão disponíveis na área de membros da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Então recomendamos aos nossos associados da Levir que acessem o texto chamado A Consciência e Seus Veículos, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Lá vocês encontram o texto, com inclusive bibliografias recomendadas, perguntas para a sua reflexão. E você, caro ouvinte, que ainda não é associado da Levir, o faça e também acesse esse texto que nós vamos utilizar hoje. Pois nós vamos começar a falar, caros ouvintes, da estrutura da realidade espiritual que está ao nosso redor, ouvintes. Pois a espiritualidade, ouvintes, ela pressupõe exatamente a existência dos planos invisíveis, do campo espiritual que está à nossa volta. Mas nas religiões, caros ouvintes, apesar de todas as religiões falarem dos mundos espirituais, dos diversos céus, né, dos mundos que há além do portal da morte, caros ouvintes, dificilmente se encontra nas religiões realmente conhecimento a esse respeito. Até porque as religiões, em sua maioria, são organizações, do ponto de vista esotérico, que nós chamamos de devocionais, ou seja, elas existem para canalizar o sentimento de fé, de transcendência, de amor a Deus e ao culto das capacidades espirituais do ser humano, e não necessariamente são escolas que existam para passar essas informações que a partir de hoje nós vamos estar tratando com vocês, ouvintes. É realmente no esoterismo, no ocultismo, na teosofia, caros ouvintes, que nós vamos encontrar essas informações. E é por isso que nós vamos levar com vocês esses estudos. E obviamente, conforme esse curso for se desenvolvendo, nós vamos retornar a esse tema realmente muito interessante, que é a consciência e os seus veículos. Realmente um grande tema que vai nos ocupar bastante nos próximos programas. Nós vamos prosseguir nele bem lentamente para que nós possamos esmiuçar realmente detidamente todas as ideias pertinentes para que vocês possam acompanhar, caros ouvintes, o raciocínio, a rationale que está por trás desses fenômenos. E esse texto começa dizendo o seguinte, ouvintes: homem, conhece-te a ti mesmo. Tal era a inscrição gravada no frontispício do pórtico de Delfos, na antiga Grécia. Tão profundo é o conselho que ela nos dá, que não devemos nos surpreender pelo fato de que o próprio Sócrates a tomou por divisa. Essa misteriosa sentença atinge o próprio coração do mais irônico e constrangedor problema que aflige o ser humano, ou seja, o nosso desconhecimento a respeito de nós mesmos. Problema esse que desafia desde épocas já encobertas pelas névoas do tempo, mesmo a mais sagaz mente humana, que perplexa indaga. Afinal, quem sou eu? Na tentativa de trazer luz a essa profunda questão, cabe-nos iniciar tal investigação. Ao que tudo indica, pelo nosso corpo físico e seus constituintes, os átomos. Porque se nós vamos estudar, caros ouvintes, a constituição do ser humano, nós vamos começar pelo que nos é conhecido, que é o nosso corpo físico, e depois nós vamos paulatinamente adentrando no conhecimento do que nos é intangível, do que é invisível, do que é espiritual. E sobre o nosso corpo físico, caros amigos, e os seus constituintes, os átomos, né? O nosso texto aqui diz o seguinte: é sabido que a ciência moderna avançou tanto na direção do estudo das partículas subatômicas que as experiências que demonstram a relatividade espaço-temporal nesse reino, ou do comportamento ondulatório dessas partículas, acabaram por abalar irreversivelmente os próprios alicerces do materialismo científico que vigia até o século XIX e uma boa parte do século XX. Então, caros ouvintes, a própria palavra átomo, que os gregos, na sua investigação, que era puramente intelectual, uma investigação puramente retórica, podemos dizer assim, eles chegaram à conclusão que a matéria física seria constituída de uma parte tão minúscula que não poderia sofrer nenhuma divisão. Então, daí o termo átomo, que quer dizer não divisão ou não divisível. E durante muitos e muitos séculos, caros ouvintes, aquilo que nós chamamos de ciência moderna teve essa ideia como fundo, ou seja, que no final das contas deveria existir uma substância que no mais íntimo da matéria seria aquela coisa fundamental, o tijolo material que, por cuja união se constituiriam todas as coisas, né? Mas, né, isso, meus amigos, essa visão sofreu realmente um abalo muito forte, porque ao mesmo tempo que no final do século XIX se desenvolvia o espiritualismo, o espiritismo na França, na Inglaterra, o novo pensamento nos Estados Unidos, também a física, caros ouvintes, a mais realmente material das ciências, aquela que trata das forças, das leis naturais, acabou, caros ouvintes, com as suas investigações, com as suas experiências, verificando, caros ouvintes, que a matéria, ela não é aquilo que nós imaginamos que ela seja, ou que os antigos filósofos imaginavam que ela fosse, caros ouvintes, né? Então, como nos diz aqui o texto, ao que tudo indica, a humanidade como um todo ainda está longe de compreender as consequências filosóficas e até mesmo metafísicas do trabalho do Dr. Albert Einstein sobre a possibilidade da conversão da matéria em energia e outros conhecimentos. Tanto isso é verdade que o uso tem sido feito desse conhecimento é o mais trágico que a história já registrou. Ou seja, a partir dessas investigações, ouvinte, se desenvolveu a bomba atômica, um instrumento de morte maciça nesse amplo e patético jogo de dominação e de destruição que é, infelizmente, a política ainda entre os povos dos seres humanos. Realmente, naqueles anos, caros ouvintes, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a ciência deu um passo à frente que, lamentavelmente, os outros segmentos humanos ainda não deram, caros ouvintes. Porque a física, através de certos pensadores, como Einstein, como Heisenberg, como Planck, com as experiências de Rutherford, e outros cientistas, muitos e muitos cientistas, caros ouvintes, começaram a investigar a verdadeira natureza da matéria e aí fizeram descobertas, caros ouvintes, que abalaram, como foi dito aqui, o alicerce daquilo que ficou classicamente marcado como o materialismo, caros ouvintes. Porque a partir do momento que as experiências começaram a demonstrar que o átomo, caros ouvintes, primeiro se mostrou permeável a certas substâncias, a certas emissões energéticas, que as ondas de rádio penetravam e ultrapassavam a matéria, que esse comportamento, caros ouvintes, revelou uma natureza dual na matéria, que ela era ao mesmo tempo física e, de um outro ponto de vista, ela se comportava como uma onda. E aí, meus amigos, outros pensadores, outros cientistas físicos e químicos e cientistas realmente da grandeza de um Albert Einstein começaram realmente a repensar os fundamentos daquilo que ficou estabelecido como a mecânica, né, newtoniana, que imaginava ser o universo algo mecânico, onde as engrenagens se amoldavam umas às outras e que as forças eram todas conhecidas, pré-estabelecidas, eram forças cegas e realmente pré-determinavam o mundo de uma maneira mecânica. O que começou a acontecer com Einstein, caros ouvintes, foi um salto gigante e percebeu, caros amigos, aquilo que os grandes místicos do passado diziam com outras palavras, como o fez o Buda, como fizeram grandes iogues, grandes místicos do Oriente. Eles sempre disseram que a matéria, caros ouvintes, que esse universo que nós percebemos como tão físico, como tão denso, tão objetivo, na verdade ele tem uma natureza ilusória e que ele é impermanente, caros ouvintes. E a pesquisa e as teorias de Einstein, caros ouvintes, trouxe ainda um princípio mais transcendental quando ele realmente enunciou que nós estamos envolvidos naquilo que é conhecido como o espaço-tempo, caros ouvintes. Ou seja, aquilo que nós denominamos realidade, aquilo que nós denominamos movimento, que nós denominamos energia, na verdade é um contínuo transformar de matéria em energia, de espaço e tempo, caros ouvintes. De forma que quanto maior a energia, quanto maior a velocidade, também existem questões, meus amigos, que surgem porque uma maior velocidade, uma maior energia altera o espaço-tempo. Então, aqueles enunciados clássicos como o de Newton, né, que segundo, né, se ensina nos bancos escolares, ele presumiu a lei da gravidade quando uma maçã caiu sobre a sua cabeça. E até hoje, caros ouvintes, as pessoas imaginam que a força da gravidade é a Terra que está atraindo os objetos, que nós não estamos flutuando aqui na nossa casa nesse momento, porque a Terra está nos atraindo e que a força da gravidade seria isso. Se vocês estudarem, ouvintes, a teoria da relatividade e os conhecimentos que Einstein trouxe, caros ouvintes, vocês vão perceber uma outra coisa. Sim, a gravidade existe porque a Terra está aqui. Mas a gravidade existe, caros ouvintes, porque a Terra, com a sua massa, ela causa uma grande distorção no tecido do espaço e do tempo, o chamado contínuo espaço-tempo, fazendo com que ele se curve, e isso, caros ouvintes, é que faz com que os objetos caiam, sejam aparentemente atraídos pela gravidade da Terra. Na verdade, os cientistas verdadeiros, aqueles que estão calculando esses fenômenos no dia de hoje, eles já não usam mais esse termo gravidade ou lei da gravidade, porque matematicamente, teoricamente, isso já é ultrapassado. Então, meus amigos, hoje está provado, e as teorias de Einstein e de muitos outros cientistas têm sido provado com o lançamento de artefatos que o ser humano hoje constrói, que são lançados no espaço como satélites. Então, toda vez que nós usamos aqui a internet, vocês estão recebendo, por exemplo, essa transmissão. Eu estou transmitindo aqui da cidade de São Paulo. Esse sinal está sendo levado por via cabo submarino ou então via satélite, dependendo do provedor de acesso. Essas informações vão até os Estados Unidos e de lá dos Estados Unidos ela é multiplicada num servidor. E isso está permitindo que vocês recebam esse áudio nesse instante. Então existe um atraso entre o que eu estou falando e o que vocês estão recebendo aí, caros ouvintes. Porque apesar de eu estar aqui em São Paulo, né, e muitos dos meus ouvintes estarem na mesma cidade, na verdade esse sinal está fazendo um percurso de mais de 12 ou 13 mil quilômetros, caros ouvintes, para poder chegar aí na casa de vocês. Mas como é tudo na velocidade da luz, nas transmissões eletrônicas, isso não seria capaz, caros ouvintes, de gerar um grande atraso. Mas quando o ser humano, meus amigos, coloca um satélite geoestacionário, ou seja, ele gira ao redor do planeta com a mesma velocidade do planeta. Então, isso significa, caros ouvintes, que um satélite que pode estar conduzindo essa transmissão aqui de São Paulo para os Estados Unidos e dos Estados Unidos aqui para o Brasil de volta, para que vocês recebam, esse satélite está se deslocando a cerca de 36 mil quilômetros, caros ouvintes, por hora. E isso é uma velocidade realmente muito, muito grande, caros ouvintes, para poder manter a mesma velocidade que o planeta tem. A velocidade do planeta, caros ouvintes, é cosmicamente simples, muito lento, mas são cerca de 400 metros por segundo, caros ouvintes, que o planeta gira em direção ao leste, né? Nós temos a impressão de que é o Sol, que são as estrelas que estão subindo, Na verdade, é o planeta que está girando em direção ao leste, 400 metros a cada segundo. Então, o satélite geoestacionário ele tem que ficar com essa mesma velocidade de 400 metros por segundo para que ele, então, permaneça exatamente sobre o Brasil, como nós temos aqui o BrasilSat. Existe uma série de satélites que ficam normalmente na região do Equador. Mas, segundo as teorias relativísticas, caros ouvintes, que obviamente calculam o deslocamento de objetos que se deslocam a uma velocidade tão grande, e nós já lançamos também experimentos, sondas, né, satélites que foram arremessados em direção a outros planetas para que eles fossem fotografados, fossem analisados, nós temos objetos de origem aqui do planeta Terra se deslocando a cerca de 200 mil quilômetros por hora, caros ouvintes, e isso é realmente uma velocidade muito, muito grande. E aí, meus amigos, surge exatamente essa questão do espaço-tempo. Todos esses aparelhos, caros ouvintes, eles têm relógios internos muito acurados para que toda a parafernália eletrônica fique realmente perfeitamente sintonizada. E como previu a teoria da relatividade, caros ouvintes, quanto mais rápido um objeto se desloca, né, menor será o tempo cronológico dentro da realidade desse objeto que está em deslocamento. Então, os cientistas já perceberam que os relógios dentro dos satélites andam realmente mais devagar do que o nosso tempo aqui na Terra, caros ouvintes. Daí que a chamada viagem no tempo, que hoje praticamente todos os filmes, os seriados de TV brincam com essa ideia, caros ouvintes, dentro de poucas décadas realmente haverão coisas, tecnologias que vão fazer com que o ser humano perceba exatamente a sua insignificância dentro do universo. Porque se nós entrássemos numa espaçonave, ouvintes, e ela fosse acelerada até próximo da velocidade da luz, e nós ficássemos andando, se deslocando nessa velocidade por cerca de um ano, quando nós parássemos essa espaçonave e freássemos e retornássemos a uma velocidade mais lenta e até parássemos, o que aconteceria, caros ouvintes, é que para nós, dentro daquela espaçonave, teria se passado um ano. Mas fora, meus amigos, o tempo teria passado mais rapidamente e as pessoas da Terra, né, se essa espaçonave obviamente teria que ter ido para fora da Terra, aqui na Terra, caros ouvintes, já teria se passado pelo menos umas 3 décadas. Né? Bastaria nós termos uma nave que acelerasse a velocidade da luz e nós já geraríamos, próxima velocidade da luz, nós já geraríamos então uma distorção no tempo e no espaço que nos faz entender, caros ouvintes, por que no Apocalipse da Bíblia está escrito, caros ouvintes, que se pode viver 1000 anos em um dia. E isso obviamente é uma das coisas que as pessoas leem na Bíblia e acham realmente extremamente absurdo, uma coisa que não é factível. Mas se vocês entenderam, caros ouvintes, o que eu acabei de dizer, ou seja, se um objeto tem uma velocidade muito grande, ou então se alguma coisa tem uma energia muito grande, essa coisa distorce o espaço-tempo. O tempo passa de uma forma diferente. E é por isso que quando psicologicamente nós percebemos, quando nós estamos fazendo uma coisa que nos agrada, parece que o tempo voa, né? Vai mais rápido. E quando nós estamos fazendo uma coisa desagradável, quando nós estamos com a dor de dente, quando nós estamos fazendo algo que nos deixa muito, muito chateados, então parece que o tempo não passa nunca. Isso já é um prenúncio, caros ouvintes, de descobertas que vão ser feitas, de que realmente quando o ser humano aumenta a energia da sua mente, quando nós meditamos, quando nós realmente progredimos espiritualmente, a nossa percepção do espaço-tempo, do universo também muda, caros ouvintes. Esse foi um paradigma que Einstein e muitos outros cientistas estabeleceram, mas o resto da humanidade que não entendeu isso ainda, e infelizmente os políticos, os governantes, os militares, pegaram esse conhecimento, caros ouvintes, e transformaram, lamentavelmente, em armamentos, em bombas, e muito mais lamentável ainda, arremessaram essas bombas contra seres humanos que foram chacinados, calcinados em poucos segundos, e aqueles que não morreram instantaneamente com o lançamento das bombas atômicas pereceram dolorosamente pelos efeitos da radiação, de todas as emissões venenosas e radioativas que foram lançadas na atmosfera, que prejudicaram inclusive gerações que vieram depois desses acontecimentos nefastos, caros ouvintes. Então nós estamos aqui, caros ouvintes, levando com vocês este curso para que vocês percebam a razão, caros ouvintes, do porquê se pode viver 1000 anos em um dia. Porque é, caros ouvintes, uma diferença de energia, de força, de capacidade que nós temos latente dentro do nosso ser, que nós ainda não desenvolvemos. Mas nós estamos chegando, e o tempo, meus amigos, urge, né? O nosso programa tem 1 hora, então nós estamos chegando exatamente no final do nosso pequeno primeiro bloco. Vamos fazer aquele tradicional intervalo, convidando a todos os nossos ouvintes que ainda não são associados da Lever, que se puderem, se quiserem, caros ouvintes, se associem na loja esotérica virtual, venham nos ajudar, nos apoiar a manter aqui essas transmissões. Nesse exato momento, caros ouvintes, existem 9 servidores de internet funcionando de uma maneira invisível, né? Como dizem os americanos, transparente, para que vocês recebam esse áudio claro, limpo, em bom som, durante todo o dia aqui na Esotérica FM. Muito boa música para vocês. Tudo isso tem um custo e nós somos patrocinados pelos nossos ouvintes, pelos associados da Lever, a quem nós agradecemos muitíssimo. Vamos dar uma paradinha aqui, ouvintes, voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, o melhor da música, e aqui durante a noite o programa Lux Esotérica trazendo muita sabedoria para a sua alma. Agradecemos muitíssimo a audiência, o prestígio, o carinho de todos vocês que estão aqui unidos de coração a coração, de mente a mente, acompanhando esses temas, ouvintes realmente profundos, transcendentais, e ao mesmo tempo, caros ouvintes, nós estamos aqui falando para aquelas pessoas que podem estar ouvindo este conhecimento pela primeira vez, caros ouvintes. Nós não estamos aqui pregando para os já convertidos, mas sim procurando trazer para as pessoas que realmente estão buscando se encontrar, meus amigos, nesse embaralhado nessa confusão verdadeira que é esse mundo da literatura esotérica, dos conhecimentos espirituais. É um campo muitas vezes minado, é um labirinto de autores, de comentários, de declarações, muitas vezes sem base, sem fundamento, caros ouvintes, que nós gostaríamos que os nossos ouvintes realmente se encontrassem, porque muitas informações são verídicas, outras tantas não são, mas nós procuramos fazer uma seleção de coisas para que os nossos ouvintes realmente possam ter pelo menos um ponto de apoio para começar as suas pesquisas, as suas investigações, e tira que vocês tenham, caros ouvintes, a possibilidade de tirar as suas próprias conclusões e também fazer, meus amigos, dessas conclusões uma disciplina para que vocês vivam uma vida mais espiritual, uma vida mais harmônica. Realmente, esse curso que nós estamos dando é de introdução, caros ouvintes, não esperem aqui que nós venhamos a descer em, né, naquelas filigranas do esoterismo que muitas vezes só podem ser acompanhadas por pessoas que já estão há décadas estudando as terminologias, a nomenclatura dos temas esotéricos. Nós estamos aqui, ouvintes, levando realmente a cartilha, o beabá, o caminho suave do esoterismo, sem pressa nenhuma, caros ouvintes, para que nós tenhamos realmente uma base. Já lançamos a base nos primeiros programas e estamos aqui com o apoio dos nossos associados, com as nossas campanhas, com as associações. Tem sido possível a continuidade aqui da nossa proposta de levar isso para vocês. Mas estávamos falando, ouvintes, e vamos continuar agora esse tema, sobre a realidade do átomo e o grande passo que a física deu. Mas o nosso texto aqui sobre os veículos de consciência nos fala, meus amigos, que o ocultismo, a teosofia, caros ouvintes, já falava isso antes que as teorias científicas adentrassem com a formulação matemática, com a fundamentação teórica, acadêmica a esse respeito. Então, o nosso texto aqui cita: em 1888, ou seja, muito antes de todo esse avanço da ciência que nós conhecemos atualmente, Madame Helena Petrovna Blavatsky, que foi a insigne fundadora da Sociedade Teosófica, já afirmava na sua obra A Doutrina Secreta que a matéria era uma condensação do espírito e que ambos eram diferentes polos de manifestação da mesma realidade subjacente. Ou seja, essa ideia foi expressa da seguinte maneira, como nós lemos lá na Doutrina Secreta. Lá na Doutrina Secreta está escrito: um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria, na qual esse espírito se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros, à medida que desce na manifestação. E aí, meus amigos, está realmente o porquê que nós falamos aquelas ideias nos primeiros programas. Se vocês acompanharam, nós falamos da substância primordial, meus amigos, que é uma das ideias fundamentais do esoterismo. Ou seja, antes que tudo viesse a existir, caros ouvintes, tanto o espírito quanto a matéria, já existia uma substância primordial que não foi criada, que não pode ser destruída, caros ouvintes, e que é a causa original desse nosso universo, e todas as coisas advêm dessa substância. Mas quando ela se manifesta, caros ouvintes, então são gerados dois polos, e aí obviamente entram aquelas polaridades que geram um movimento, que quando nós falamos com vocês naquela palestra sobre o taoísmo, que foi ao ar no dia de ontem, os taoístas, caros ouvintes, na verdade perceberam exatamente o movimento universal, a grande alternância dinâmica que existe entre as duas polaridades da natureza, que são o espírito e a matéria. E obviamente, caros ouvintes, que eles são provenientes e são fundamentalmente a mesma coisa. São dois polos, dois aspectos, os dois lados de uma mesma moeda, que é a matéria una, a realidade una, caros ouvintes, da substância primordial. A diferença é que na matéria existe a cristalização, como diz aqui o texto da doutrina secreta, em tipos grosseiros, né? E até pouco tempo a ciência admitia, né, apenas três estados para a matéria, quais sejam o sólido, o líquido e o gasoso, né? Quais eram, né? Entretanto, recentes pesquisas com gases de altíssimas temperaturas na busca da fusão nuclear vieram a demonstrar propriedades tais na matéria que esse plasma poderia ser considerado como um quarto estado da matéria. Então aí, caros ouvintes, começa a razão, o fundamento da percepção da existência de planos espirituais à nossa volta. Porque antigamente os materialistas não acreditavam em nada, caros ouvintes, que não fosse sólido, líquido e gasoso. Mas hoje a nossa ciência já admite um quarto e inclusive um quinto estado da matéria. Ela já admite o plasma, que é um gás extremamente quente, onde a matéria assume um comportamento muito diferente dos três estados, né, que nós comumente conhecemos da matéria. E existe ainda um quinto estado da matéria que só é percebido nas grandes colisões, né, com energias muito altas entre as partículas, nos grandes aceleradores atômicos, onde são feitas as experiências que estão tentando descobrir a estrutura do átomo. Mas os fundamentos, caros ouvintes, ocultos estão todos aqui. E não é por acaso, caros ouvintes, que os físicos, né, aqueles cientistas dessa nova física, muitos deles adotaram esses estudos. E hoje em dia, caros ouvintes, está provado que Albert Einstein, caros ouvintes, ninguém menos do que o pai da física moderna, era um leitor assíduo de A Doutrina Secreta de Madame Blavatsky, caros ouvintes. E lá, Madame Blavatsky coloca exatamente ideias que, de certa forma, puderam entrar em conjunção e inspirar as pesquisas que a nova física começou a fazer. Quando, ao invés de declarar que o átomo era indestrutível, caros ouvintes, na verdade, lá na doutrina secreta também se encontra até o termo energia atômica, como se da matéria realmente poderia vir força, poderia vir energia. A palavra energia, caros ouvintes, que nós estamos usando muito aqui, ela foi cunhada, né, no século XIX, na primeira metade do século XIX. Energia significa a capacidade de gerar trabalho, né? Porque sempre aqui no plano físico nós imaginamos as coisas com força, com energia, quando elas realizam um movimento, quando elas levantam uma carga, quando é possível transmitir então uma força, né? Mas a ciência hoje tem uma percepção muito diferente do que é energia, E Albert Einstein, na sua famosa equação, o E igual a MC ao quadrado, onde E é igual a energia, ele estabeleceu que energia, caros ouvintes, é exatamente algo que pode ser a conversão da massa que todo corpo físico tem quando ele é acelerado ao quadrado da velocidade da luz. Nós então podemos calcular a energia que será obtida nessa conversão. E a conversibilidade entre matéria e energia é o que obviamente permite que uma bomba atômica exploda. Mas também, caros ouvintes, é o que possibilita o ser humano ter a sua mente, possa se autotransformar e principalmente possa se espiritualizar. Mas vamos introduzir aqui o assunto dos planos de consciência, caros ouvintes. E a ciência oculta, o esoterismo, caros ouvintes, considera desde tempos imemoriais a existência de 7 planos materiais de sutileza crescente. Ou seja, de 7 planos de existência, dos quais esse nosso plano físico é apenas o primeiro. E cada um desses 7 planos são subdivididos em 7 estados ou subplanos, e isso totaliza então 49 estados, né, de possível manifestação energética da matéria nesses planos, onde um determinado plano, como aqui o nosso plano físico, ele tem então 7 subdivisões. As primeiras subdivisões são obviamente o sólido, o líquido e o gasoso. E além desses 3 estados da matéria, no nosso plano físico existem outras 4 divisões, perfazendo então os 7 subplanos, e são chamados de matéria etérica, superetérica, subatômica e atômica, caros ouvintes, de acordo com o conhecimento oculto, né? Então, se nós levarmos em conta os 7 planos de existência, então nós teríamos então 49 estados diferentes possíveis para a matéria, né, e para a coesão atômica, que vai sendo cada vez menor, então consequentemente com maior sutileza e plasticidade crescentes, ou em outras palavras, com crescentes graus de liberdade. E aí, caros ouvintes, vamos começar a entender isso, porque se nós não entendermos exatamente isso que foi dito, vocês vão realmente ficar perdidos no nosso estudo. Porque quando um religioso fala de um plano espiritual, ou seja, que há seres no plano invisível, no plano espiritual, né, e fala isso de uma maneira muito abstrata, o ocultismo, caros ouvintes, o esoterismo tem uma visão já mais objetiva, uma visão realmente mapeada em que lugar, em que plano de existência pode estar essa realidade espiritual que está sendo mencionada. Ou seja, não existe apenas um plano espiritual abstrato, mas sim, como nós acabamos de ver aqui, caros ouvintes, nesse enunciado, existem 49 possíveis planos diferentes. Então, nós aqui, seres humanos, né, que temos no nosso corpo sólidos, líquidos e gasosos, por nós termos esses três tipos de matéria no nosso corpo, nós conseguimos enxergar muito bem, sentir o que é sólido e o que é líquido. Agora, o gasoso a gente já não consegue captar muito definidamente, pois aqui, por exemplo, na sala onde nós estamos, não só na minha, mas aí na de vocês também. E existe aí o ar, existe a atmosfera, o oxigênio, o nitrogênio e outros componentes gasosos, mas vocês não conseguem enxergar esses gases. A gente só consegue enxergar os gases quando pega fogo em alguma coisa na nossa casa, ou queima a comida, quando há uma fumaça por algum processo. E sempre tem aqueles, né, brincalhões que vem e diz assim, né, então onde há fumaça há fogo, né? Quando querem dizer, né, em outras situações, usando isso como metáfora. Mas isso é uma verdade, caros ouvintes, porque o fogo, que sempre foi o símbolo da espiritualidade na antiguidade, caros ouvintes, ele é exatamente a transformação da substância, da matéria, em outros planos de existência. O fogo, caros ouvintes, ele é visível tanto aqui da Terra quanto do plano espiritual. Então, quando vocês acendem uma vela, quando vocês ateiam uma fogueira, ou quando vocês estão fazendo qualquer tipo de atividade que tenha fogo, esse fogo, caros ouvintes, é visível do plano espiritual. É por isso que nas igrejas, nos rituais, em muitas outras aplicações, são acesas velas. Porque o fogo, caros ouvintes, é o símbolo e é realmente uma realidade de transformação de coisas sólidas em coisas mais sutis, para o gasoso, para o etérico e daí para cima, né? E qual é a razão, caros ouvintes, que permite que existam tantos planos, né? Porque, como nós temos falado, caros ouvintes, aqueles que nos acompanham aqui devem já ter ouvido isso algumas vezes, nós sempre estamos dizendo para vocês, e no taoísmo isso é uma coisa muito importante, que é a importância do vazio, caros ouvintes. Porque o vazio é a coisa mais criativa do universo, e apesar dele ser uma ilusão para os nossos sentidos, ele, meus amigos, é que permite que existam tantos planos de existência. Porque, como nós dissemos para vocês, ouvintes, se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de ping-pong, o elétron, caros ouvintes, que gravita, que orbita o núcleo do átomo, né, com uma carga negativa, ele estaria a 200 metros de distância. Então, caros ouvintes, em todo átomo há, na verdade, um imenso vazio, assim como nós vemos no sistema solar, entre a Terra e outros planetas, entre os planetas e o Sol, existem enormes espaços não preenchidos. E é por isso, e são nesses espaços, caros ouvintes, do átomo físico, é que acaba se manifestando a existência dos planos espirituais. Existem energias e principalmente existem vibrações, caros ouvintes. A grande diferença que existe entre um plano e outro, ou seja, a diferença que existe entre o plano físico e o plano que está exatamente acima de nós, vibratoriamente, que é o plano astral, é exatamente a diferença das vibrações. O primeiro plano espiritual que está imediatamente acima do nosso plano físico, que é o chamado plano astral, que esse nome foi cunhado, caros ouvintes, pelos ocultistas medievais, né? Porque quando a pessoa tem a experiência do astral, ou seja, do plano emocional, lá, meus amigos, tudo brilha como se fosse uma cortina espessa com muitas e muitas estrelas brilhando ao mesmo tempo. E estrela, caros ouvintes, em latim é stella, né? E céu é justamente astral. Então, o céu dessas estrelas brilhantes, um brilho que não cessa 24 horas por dia, caros ouvintes, foi assim que os esoteristas medievais descreveram o plano emocional, o plano astral. Então, a escuridão, caros ouvintes, é essa possibilidade de ficar sem luz, é uma coisa aqui do plano físico. O plano espiritual, caros ouvintes, começando pelo plano astral, ele está aceso, ele está ligado 24 horas por dia. E lá, meus amigos, não é possível fechar os olhos e dormir na escuridão como nós fazemos aqui. Se vocês gostam disso, aproveitem, descansem bastante aqui no plano físico, que quando nós passarmos indefinitivamente para lá, pelo portal da morte, nós vamos ficar acordados 24 horas por dia. E a vibração, caros ouvintes, cada plano subsequente é também a intensidade da vibração aumenta. O nosso corpo físico, ouvintes, ele não suporta a vibração, a energia que existe no plano espiritual. As emoções, caros ouvintes, no plano astral, elas são cerca de 100 vezes mais intensas do que são aqui no corpo físico. O corpo físico praticamente amortece ou nem recebe toda essa energia que vem do astral, porque se fosse assim, nós teríamos realmente estados de intensa euforia, de intensa felicidade e também de intensa tristeza, de intenso sofrimento e de depressões realmente muito mais profundos que nós temos aqui. Quando vem realmente alguma coisa da força do plano astral, nós já ficamos em prantos, caímos em lágrimas, porque são energias extremamente mais fortes. Então, caros ouvintes, nós temos que aproveitar muitíssimo essa oportunidade, ouvintes, de estar aqui no plano físico. E a evolução verdadeira só é possível aqui no plano físico, porque aqui, meus amigos, nós temos a grande força, o grande princípio da inércia e da resistência que nos cria obstáculos, caros ouvintes, que nos levam a evoluir. Se nós estivéssemos já nesse mundo totalmente aceso 24 horas por dia, se assemelha a um parque de diversões com suas luzes, com seus sons, com as suas mutações extremamente rápidas, lá, meus amigos, é muito difícil fixar atenção e trabalhar determinados aspectos de uma maneira concentrada. É o nosso privilégio estarmos aqui. Quando terminar esse programa, nós sabemos que vocês vão se retirar, vão, né, descansar um pouco e vão finalmente estar nos seus leitos, nas suas camas, e vocês irão repousar para descansar, caros ouvintes, tranquilamente no escuro, meus amigos. Isso só é possível aqui no plano físico. Aproveitem, caros ouvintes, para usar isso em benefício de vocês, porque aqui nesse plano abençoado que nós estamos, realmente é possível ter sossego para pensar, para se ponderar sobre as coisas. Essa que é a característica do nosso plano material aqui. E a partir de amanhã, meus amigos, nós vamos dar continuidade nessa nossa introdução sobre os corpos invisíveis, e nós vamos falar de temas cada vez mais profundos. Hoje foi só a primeira aula, o primeiro programa aqui que abordou esse tema, e agradecemos muitíssimo a presença de vocês, a audiência de vocês que estão ao vivo aqui comigo, a você que está nos ouvindo a qualquer instante nas gravações e nos discos que serão distribuídos com esse programa. Então agradeço todo esse prestígio, o carinho de vocês, ouvintes, e convido a vocês nós encerrarmos esse programa fazendo a nossa última vibração. Vamos fechar os nossos olhos, ouvintes, fixando nossa atenção no ponto dos nossos corações, uma vez mais sentindo e visualizando o brilho da nossa chispa divina lá dentro do nosso coração, do nosso sol material, que está aqui conosco, enchendo todo o nosso corpo de vida, de oxigênio, de calor e também de espiritualidade, ouvintes, de consciência. Vamos nesse momento solene, caros ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o significado dessas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que a bênção do Mestre siga e desperte ainda mais os vossos corações e ilumine sempre as vossas mentes. E que nós possamos estar aqui amanhã e em outros programas, ouvintes, dando continuidade a esses estudos que sempre são feitos aqui no nosso programa Lux Esotérico. Deixamos agora com vocês a programação musical democrática e interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E a todos vocês, nos despedimos desejando um ótimo final de noite, um bom repouso, um bom descanso. Esperamos estar com vocês nos próximos programas com muita alegria, com muito entusiasmo para continuarmos estudando juntos, caros ouvintes. Então nos despedimos enviando a todos nosso forte, nosso caloroso e fraterno abraço, ouvintes. Recebam todos estas vibrações e até a próxima edição do programa Lux Esotérica.